cheguei, achando que ia ser um show comum. Me deparei com algo incomum. Pra ter certeza do que eu vi, tive que dar um zoom. O teu sorriso já me mostrava o tamanho do perigo. E nessa de ficar flertando aqui contigo, errei a letra, olha o que fez comigo. Eu tô maluco pra te ver e te cobrar aquele show particular que teu olhar me prometeu. Depois do show, quero um show teu. Depois do show, quero um show teu. E é tudo meu, tudo meu, tudo meu, tudo meu, tudo meu, só meu. Depois do show, quero um show teu. Depois do show, quero um show teu. E é tudo meu, tudo meu, tudo meu, tudo meu, tudo meu, só meu. O teu sorriso já me mostrava o tamanho do perigo. E nessa de ficar flertando aqui contigo, errei a letra, olha o que fez comigo. Eu tô maluco pra te ver e te cobrar aquele show particular que teu olhar me prometeu. Depois do show, quero um show teu. Depois do show, quero um show teu. E é tudo meu, tudo meu, tudo meu, tudo meu, tudo meu, só meu. Pagode já tá quase chegando no fim. Eu só consigo pensar no que espera por mim. E quando a luz apagar, te encontro no camarim. Depois do show, quero um show teu. Depois do show,